Omega. Você tá chegando, papai. A gente ligou, tanto faz. Nem eu, nem você, pro outro liga mais. O eu te amo é decorado, a gente toma junto, mesmo tempo separado. É muito sentimento falso por metro quadrado. A gente se engana, ai, ai. Os dois fingindo que ama, ai, ai. Falta coragem pra pôr um ponto final. Pra você não tá bom, pra mim não tá legal. A gente se engana, ai, ai. Os dois fingindo que ama, ai, ai. Falta coragem pra pôr um ponto final. Pra você não tá bom, pra mim não tá legal. A gente tá brincando de casar. O nome do prefeito é de França, em Santa Bárbara. Avisa que eu tô chegando, papai. Eu te amo é decorado, a gente dorme junto, mesmo tempo separado. É muito sentimento falso por metro quadrado. A gente se engana, ai, ai, ai. Os dois fingindo que ama, ai, ai, ai. Pra pôr um ponto final. Pra você não tá bom, pra mim não tá legal. A gente se engana, ai, ai, ai. Os dois fingindo que ama, ai, ai, ai. Falta coragem pra pôr um ponto final. Nossa mentira ainda vai acabar mal. A gente tá brincando de caçar. Nossa mentira ainda vai acabar mal. A gente tá brincando de caçar.